Ficheiro 21, terceira parte, Equações Impossíveis, de 23 de março a 2 de abril. As equações absurdas, para as quais não existe qualquer solução, dizem-se impossíveis. A mais B vezes A menos B igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Capítulo 11, página 199. Quarta-feira, 23 de março, a quinta-feira, 24 de março. Michael Blomqvist pegou na caneta vermelha e traçou um ponto de interrogação, rodeado por um círculo, na margem do manuscrito de Dag Svensson. Por baixo escreveu, nota de rodapé. Queria uma referência à fonte naquela página. Era a noite da quarta-feira anterior à quinta-feira santa, e a Millennium estava mais ou menos fechada para os feriados da Páscoa. Mónica fora para o campo, Lota fora para as montanhas com o marido. Henry estivera algum tempo na redação, disposto a atender os telefonemas, mas Miquel acabara por mandá-lo para casa, uma vez que não estava ninguém a telefonar, e além disso estava lá ele, para atender se alguém telefonasse. Henry fora-se embora com um sorriso de orelha a orelha, para ir encontrar-se com a nova namorada. Dag não aparecera. Miquel estava sozinho, na redação, a trabalhar no manuscrito. O livro ia ter 288 páginas e 12 capítulos. Dag entregara o texto final de 9 dos 12 capítulos e Miquel passara a pente fino cada palavra, devolvendo com algumas notas a pedir uma melhor clarificação de alguns pontos e a sugerir pequenas alterações. Dag era um escritor dotado, e Miquel limitara a sua intervenção a pequenas notas escritas à margem. Durante as semanas em que o manuscrito fora crescendo em cima da sua secretária, apenas tinham discutido a sério sobre um parágrafo que Miquel queria eliminar e Dag se batera com unhas e dentes para manter. No fim, ganhara Dag. Em suma, a Millennium tinha um excelente livro que muito em breve iria para a gráfica. Não restava a mínima dúvida de que ia fazer sensação. Dag Svensson era implacável na denúncia dos clientes da prostituição e contava a história de uma tal maneira que ninguém poderia deixar de concluir que havia qualquer coisa de errado com o sistema. Essa parte do livro mostrava não só o seu talento como escritor, mas também como filantropo. Toda a estrutura da obra assentava num cuidadoso trabalho de pesquisa. Trabalho jornalístico de um tipo que deveria ser incluído na lista das espécies ameaçadas. Ao longo daqueles 2 meses e meio, Miquel descobrira que Dag Svensson era um jornalista meticuloso que deixava muito poucas pontas soltas. Não usava a retórica pesada típica de tantos outros cronistas sociais que transformavam os textos em lixo pretencioso. O seu livro era mais do que uma denúncia, era uma declaração de guerra. Miquel sorriu para si mesmo. Dag era 15 anos mais novo, mas reconhecia nele a mesma paixão que o levara a atacar o jornalismo financeiro de segunda e a escrever um livro bombástico. Havia redatores que ainda não lhe tinham perdoado. O problema com o livro de Svensson era que tinha de ser à prova de fogo. Um jornalista que se expunha daquela maneira tinha de estar 100% seguro da sua história, ou então mais valia não a publicar. Naquele momento, Dag estava apenas 98% seguro. Havia ainda alguns pontos fracos que era preciso trabalhar e uma ou duas afirmações que não documentava adequadamente. Às 5:30, Miquel abriu a gaveta da secretária e tirou de lá um cigarro. Erika decretara a proibição absoluta de fumar no escritório. Mas ele estava sozinho e não ia aparecer ninguém naquele fim de semana. Trabalhou mais 40 minutos antes de juntar as páginas do capítulo que estivera a editar em cima da secretária de Erika para ela as ler. Dag prometera enviar na manhã seguinte por e-mail o texto final dos 3 capítulos que faltavam, o que lhe daria a possibilidade de os rever durante o fim de semana. Estava convocada para a terça-feira, depois da Páscoa, uma reunião em que seria aprovada a versão final do livro e dos artigos da Millennium. Depois disso, só ficaria a faltar o layout, que era uma dor de cabeça exclusiva de Krister, e mandar o material para a gráfica. Mikkel resolvera nem sequer pedir orçamentos. Confiaria o trabalho à Halvigs Reklam em Mormongava, que já imprimira o livro sobre o caso Wennerström e oferecia um serviço de excelente qualidade por um bom preço. Olhou para o relógio e decidiu permitir-se o luxo de mais um cigarro. Foi sentar-se junto à janela a olhar para a Götgatan. Passou a língua pelo golpe na parte de dentro do lábio. Já começava a sarar. Perguntou a si mesmo pela milésima vez o que fora que verdadeiramente acontecera à porta de Lisbeth na madrugada de domingo. Tudo o que sabia, de certeza, era que ela estava viva e de regresso a Estocolmo. Tentara contactá-la todos os dias, desde então. Enviar e-mails para o endereço que ela usava mais de um ano antes. Passara pela Lundagatan várias vezes por dia. Começava a desesperar. A pequena chapa metálica afixada na porta passara a dizer Salander Vu. Havia 230 pessoas com o apelido Vu nos cadernos eleitorais. Destas, 140 viviam em Estocolmo e arredores, mas nenhuma na Lundagatan. Não fazia a mínima ideia se Lisbeth tinha um namorado ou se alugara o apartamento. Finalmente, e como último recurso, tentaram um meio de comunicação praticamente caído em desuso. Escrevera-lhe uma carta. Olá, Sally. Não sei o que aconteceu ano passado, mas por esta altura até um cretino chapado como eu já percebeu que cortaste todos os contactos. Tens todo o direito de escolher com quem te dás e não é a minha intenção pressionar-te. Quero só dizer-te que continuo a pensar em ti como uma amiga, que tenho saudades das nossas conversas e que adoraria tomar um café contigo, se te apetecer. Não imagino sequer em que espécie de sarilho te meteste, mas aquela cena na Lundagatan foi assustadora. Se precisares de ajuda, podes telefonar-me a qualquer hora. Como sabes, estou profundamente em dívida para contigo. Além disso, tenho o teu saco. Se não queres ver-me, basta que me dês o endereço para onde possa enviá-lo. Prometo não te incomodar, uma vez que deste a entender muito claramente que não queres ter nada a ver comigo. Mikkel. Como já esperava, não obtivera qualquer resposta. Quando chegara à casa, na madrugada do ataque, na Lundagatan, abrira o saco dela e despejara o conteúdo em cima da mesa da cozinha. Havia uma carteira com o BI, cerca de 600 coroas, 200 dólares americanos e um passe mensal dos transportes públicos de Estocolmo. Havia um maço de Marlboro Light, 3 isqueiros Bic, uma caixa de pastilhas para a garganta, um pacote de lenços de papel, uma escova de dentes, pasta de dentes, 3 tampões numa bolsa lateral, um pacote de preservativos ainda fechado com uma etiqueta que mostrava ter sido comprado no aeroporto de Gatwick, em Londres, um bloco de notas em formato A4, com separadores rígidos, 5 esferográficas, uma lata de gás-pimenta, uma pequena bolsa com batom e sombras, um rádio FM com auscultadores, mas sem pilhas, e um exemplar do Aftonbladet de sábado. O objeto mais estranho do conjunto era um martelo, facilmente acessível numa bolsa exterior. O ataque fora tão rápido que Lisbeth não tivera tempo de usar o martelo nem a lata de gás-pimenta. Por isso, usara as chaves como arma. Ainda tinham vestígios de sangue e de pele. Havia 6 chaves no chaveiro. 3 eram típicas chaves de casa. Porta da rua, porta do apartamento, uma chave de um cadeado. Mas nenhuma delas servira na porta do prédio da Lundagatan. Abrira o bloco de notas e folheara-o página a página. Reconhecera a letra cuidada de Lisbeth e apercebera-se imediatamente de que aquilo não era um diário secreto. 3/4 das páginas estavam cheios do que lhe parecera ser anotações matemáticas. No início da primeira página havia uma equação que até ele conhecia. x³ + y³ = z³. Nunca se dera ao trabalho de fazer os cálculos. Acabara a escola secundária com a nota mais alta à matemática, o que não significava, claro, que fosse um matemático, apenas que fora capaz de absorver o conteúdo do currículo escolar. As páginas do bloco de notas de Lisbeth continham, no entanto, fórmulas que ele não compreendia, e não tinha a mínima intenção de compreender. Uma equação ocupava duas páginas inteiras e terminava com coisas riscadas e emendadas. Não saberia sequer dizer se eram fórmulas e cálculos matemáticos verdadeiros. Mas, conhecendo como conhecia as peculiaridades de Lisbeth Salander, assumia que as equações eram genuínas e tinham, sem dúvida, um qualquer significado esotérico. Folhear o bloco de trás para a frente e da frente para trás durante muito tempo. Se tivesse encontrado um caderno cheio de caracteres chineses, não teria feito grande diferença. Mas, mesmo assim, percebera o essencial do que ela tentara fazer. Lisbeth estava fascinada pelo Teorema de Fermat, uma charada clássica de que até ele já tinha ouvido falar. Deixara escapar um longo suspiro. A última página do bloco continha uma série de notas muito curtas, que não tinham absolutamente nada a ver com matemática, mas que, apesar disso, continuavam a parecer fórmulas. Loiro mais mag igual a NEB. Estavam sublinhadas e metidas dentro de círculos e não tinham qualquer significado para ele. Ao fundo da página havia um número de telefone e o nome de uma empresa de aluguer de automóveis em Eskilstuna, Auto Expert. Mikkel apagou o cigarro, guardou a beata no bolso do casaco, ligou o alarme anti-roubo do escritório e foi a pé até ao terminal de Slussen, onde apanhou o autocarro para a reserva Yuppie de Steckat, perto de Lennestad. Tinha sido convidado para jantar pela irmã, Annika Blomqvist Giannini, que fazia naquele dia 42 anos. Erika Berger começou o seu longo fim de semana de Páscoa com uma furiosa e preocupada corrida de 3 km, que terminou no pontão do ferry em Salzjöbaden. Tinha sido preguiçosa nas idas ao ginásio e sentia-se rígida e em baixo de forma. Regressou a casa em passo normal. Gregor estava a dar uma conferência no Museu de Arte Moderna e só chegaria por volta das 8. Estava a pensar abrir uma garrafa de bom vinho, pôr a sauna a funcionar e seduzi-lo. Pelo menos distrair-lhe a atenção do problema que a preocupava. Na semana anterior, almoçara com o CEO de um dos mais importantes grupos de comunicação social da Suécia. Entre duas garfadas de salada, ela falara muito seriamente da sua intenção de recrutá-la para diretora editorial do maior diário do grupo, o Svenska Morgonposten, o grande dragão, como era conhecido no meio. O Conselho de Administração discutiu várias possibilidades, mas chegámos à conclusão de que a Erika seria uma grande mais-valia para o jornal. É a pessoa que queremos. A proposta era acompanhada por uma oferta de salário que fazia com o que ela ganhava na Milênio parecer ridículo. A abordagem fora tão inesperada que a deixara sem palavras. Porquê eu? Ela começara por mostrar-se evasiva, mas pouco a pouco acabara por explicar que era conhecida, respeitada e geralmente considerada uma editora de enorme talento. Tinham ficado impressionados com a maneira como arrancara a Millennium do atoleiro onde se encontrava atascada 2 anos antes. O Svenska Morgonposten estava a precisar de uma revitalização semelhante. Todo o jornal tinha um ar de velho que alienava os assinantes das gerações mais jovens. Era uma jornalista com força, tinha peso. Além disso, pôr uma mulher e uma feminista à frente de uma das instituições mais conservadoras e onde o elemento masculino predominava mais gritantemente da Suécia, era uma ideia provocadora e ousada. Estavam todos de acordo, bem, quase todos, mas os que contavam tinham concordado. Mas eu não partilho a visão política do jornal. Que importância tem isso? Também não é uma adversária declarada. Queremos que seja a chefe, não uma aparatchik. Quanto à página editorial, tudo se há de resolver. Não o dissera explicitamente, mas era também uma questão de classe social. Erika Berger vinha do meio certo. Ela respondera que a proposta era sem dúvida atraente, mas que não podia dar uma resposta imediata. Ia ter de pensar naquilo. Em todo o caso, tinham concordado que quanto mais depressa decidisse, melhor. O CEO explicara que se o motivo da hesitação era o salário, seria com certeza possível chegar a um número mais simpático. Além disso, a proposta incluía um paraquedas dourado, surpreendentemente generoso. É tempo de começar a pensar no seu plano de reforma. Ia fazer 45 anos. Fizera a sua aprendizagem como estagiária e temporária. Criara a Millennium e tornara-se diretora editorial por mérito próprio. O momento em que teria de pegar no telefone e dizer sim ou não aproximava-se inexoravelmente e ela continuava sem saber o que ia dizer. Ao longo da última semana, ponderara várias vezes a possibilidade de discutir o assunto com Mikkel, mas não conseguira arranjar coragem. Por isso, continuara a esconder-lhe a oferta que lhe fora feita, o que despertava nela um intenso sentimento de culpa. Havia algumas desvantagens óbvias. Um sim significaria romper a sociedade com Mikkel. Ele nunca a seguiria para o Svenska Morgenposten, fosse qual fosse a proposta que ela fizesse, ou eles pudessem fazer-lhe. Não precisava de dinheiro e sentia-se perfeitamente bem a escrever artigos ao seu próprio ritmo. Erika gostava muito de ser diretora editorial da Millennium. Era uma posição que lhe dava, no mundo do jornalismo, um status que achava quase merecido. Nunca fora produtora de informação. Não era essa a sua área. E considerava-se até uma escritora medíocre. Por outro lado, era excelente na rádio e na TV. E, acima de tudo, era brilhante como editora. Além disso, gostava do empenhamento pessoal que o trabalho de edição exigia, o que era um pré-requisito para o cargo de diretora editorial da Millennium. Mesmo assim, sentia-se tentada. Não tanto pelo salário, mas pelo facto de o lugar significar que passaria, sem margem para dúvidas, a jogar na primeiríssima liga dos mídia suecos. Uma oferta destas só acontece uma vez na vida, frisara o CEO. Algures, perto do grande hotel em Saltsjöbaden, apercebera-se, para seu desespero, de que não ia ser capaz de rejeitá-la. Estremeceu ao pensar que ia ter de dizê-lo a Mikkel. O jantar, em casa do Giannini, foi, como sempre, moderadamente caótico. Annika tinha duas filhas, Mónica, de 13 anos, e Jenny, de 10. O marido, Enrico, patrão do ramo escandinavo de uma internacional de biotecnologia, tinha a custódia de António, de 16 anos, filho do seu primeiro casamento. Igualmente presentes estavam a mãe de Enrico, Antónia, o irmão, Pietro, a cunhada, Eva Lota, e os dois filhos do casal, Peter e Nicola. E ainda a irmã de Enrico, Marcela, que vivia no mesmo bairro e tinha 4 filhos. A tia Angelina, que os restantes membros da família consideravam completamente louca, ou nos seus melhores dias, extremamente excêntrica, fora convidada a levar a consigo o novo namorado. O fator caos, à mesa de jantar, sobrecarregada de comida, foi, pois, bastante elevado. As conversas entrecruzavam-se numa estonteante mistura de sueco e italiano, por vezes ao mesmo tempo. E para piorar ainda mais as coisas, Angelina passou a noite a divagar em voz alta, para quem quisesse ouvi-la, sobre os porquês de o irmão de Annika continuar solteiro. E não deixou de sugerir uma porção de soluções adequadas para o problema, escolhidas entre as filhas das suas amigas. Exasperado, Mikkel acabou por dizer-lhe que teria muito gosto em casar, mas que infelizmente a sua amante já era casada. Esta cortou o pio à Angelina, pelo menos durante algum tempo. Às 7:30, o telemóvel de Mikkel tocou. Ele julgava tê-lo desligado e quase perdeu a chamada enquanto o tirava do bolso interior do casaco, que alguém pendurara no bengaleiro da entrada. Era Dag Svensson. Vim interromper alguma coisa? Não particularmente. Estou a jantar com a minha irmã e um regimento de parentes do marido dela. Alguma novidade? Duas coisas. Tentei contactar o Krister, mas ele não está a atender o telefone. Foi ao teatro com o namorado. Raios. Combinei encontrar-me com ele na redação amanhã de manhã, com as fotos e os gráficos para o livro. O Krister ficou de vê-los durante o fim de semana, mas a Mia decidiu, de repente, ir passar a Páscoa com os pais em Dalarna para lhes mostrar a tese. Partimos de manhã, muito cedo, e há fotos que não posso mandar por e-mail. Posso enviar-te-as por estafeta esta noite? Podes, mas ouve, estou em Lennerstad e ainda me vou demorar por aqui algum tempo. Mas mais logo volto para a cidade. Enskede não fica muito fora do meu caminho. Posso passar por aí e recolher o material. Por volta das 11, está bem? Ótimo. A segunda coisa, acho que não vais gostar disto. Dispara. Encontrei uma coisa que é melhor verificar antes de o livro ir para a gráfica. Ok, o que é? Salah, com Z. Ah, Salah, o gangster. Aquele de quem toda a gente parece ter medo e a respeito de quem ninguém quer falar. Esse mesmo. Há um par de dias voltei a tropeçar no nome dele. Estou convencido de que está na Suécia e que devia fazer parte da lista de clientes do capítulo 7. Dag, não podes começar a desenterrar material novo 3 semanas antes de o livro ir para a gráfica. Eu sei, mas isto é especial. Falei com um polícia que tinha ouvido qualquer coisa a respeito do Salah. Seja como for, penso que valeria a pena passar um par de dias na semana que vem a investigá-lo. Porquê ele? Tens montes de outros sacanas no teu livro. É que este parece ser um sacana de proporções olímpicas. Ninguém sabe verdadeiramente quem ele é. Tenho um dedinho que me diz que vai valer a pena espiolhar mais um pouco. Nunca se deve ignorar o que os nossos dedinhos nos dizem, mas, com toda a franqueza, não podemos alargar o prazo. A gráfica está marcada e o livro tem de sair em simultâneo com o número da Milênio. Eu sei, disse Dag, não tão infeliz. Eu depois ligo-te, disse Mikkel, e desligou. Mia Johansson acabava de fazer café e estava a deitá-lo no termo de mesa, quando a campainha da porta tocou. Faltava pouco para as 9. Dag estava mais perto da porta, e pensando que era Mikkel que se despachara mais cedo do que contara, abriu-a, sem espreitar pelo ralo. Em vez de Mikkel, viu, à sua frente, uma adolescente de pequena estatura, que parecia uma boneca. Quero falar com Dag Svensson e Mia Johansson, disse a rapariga. Sou Dag Svensson. Gostaria de falar com os dois. Dag consultou o relógio num gesto automático. Mia, atraída pela curiosidade, apareceu no vestíbulo e foi colocar-se atrás dele. É um pouco tarde para uma visita, disse Dag. Gostaria de falar-lhes sobre o livro que estão a pensar publicar na Millennium. Dag e Mia trocaram um olhar. Posso saber quem é? Interesso-me pelo tema. Posso entrar ou vamos discutir o assunto aqui no patamar? Dag hesitou um segundo. Não conhecia a rapariga de parte nenhuma e a hora não era das mais habituais para fazer visitas. Mas ela parecia perfeitamente inofensiva e por isso abriu completamente a porta. Escoltou-a até junto da mesa na sala de estar. Um café? Ofereceu Mia. Que tal dizer-nos primeiro quem é? Disse Dag. Sim, obrigada. O café, quero dizer. Chamo-me Lisbeth Salander. Mia encolheu os ombros e abriu o termo. Já tinha as chávenas preparadas, na expectativa da visita de Mikkel. E que a leva a pensar que vou publicar um livro na Millennium? Perguntou Dag. De repente estava cheio de suspeitas. Mas a rapariga ignorou-o e voltou-se para Mia. Fez uma careta que poderia passar por um sorriso torcido. Uma tese interessante, disse Lisbeth. Mia fez um ar espantado. Como é que sabe da minha tese? Chegou-me às mãos uma cópia, respondeu a rapariga enigmaticamente. Dag estava cada vez mais irritado. Vai mesmo ter de explicar quem é e o que quer. A rapariga enfrentou-lhe o olhar. Dag reparou que as íris eram tão escuras que àquela luz os olhos pareciam pretos. E talvez tivesse calculado a idade um pouco por baixo. Gostaria de saber porque anda a fazer perguntas sobre Salah. Alexander Salah, disse Lisbeth Salander. E sobretudo gostaria de saber exatamente o que já descobriu a respeito dele. Alexander Salah, pensou Dag, estupefacto. Nunca souberam o nome próprio do homem. Lisbeth pegou na chávena e bebeu um pequeno golo, sem desviar os olhos dos deles. Não havia no rosto dela o mais pequeno vestígio de calor humano. De repente, Dag sentiu um ligeiro mal-estar.